Sexta retrasada eu resolvi sair. Semana passada eu esperei te ver. Ontem na madruga apenas te atendi. Me perdi outra vez. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. Guardei garrafas de cerveja que restou pra depois. Daquela noite na avenida, no rolê quente a dois. Expectativa demais, mas nessa eu surpreendi. É que eu enxergo sinais e nos teus olhos eu vi. Como o eclipse que beija a lua, chuva que molha a rua. O gosto do perfume eu senti. Nossa mistura revelou loucuras. Como a noite se insinua, hoje desejo repetir. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. Quero outra dose dessa química que multiplica. Dois diferentes combinam, coisa que nem Freud explica. Rolê insano é vida e o nosso foi amor. O prazer da adrenalina é que dá o sabor. Quem sabe a gente pode ir ver o pôr do sol no lago. Fim de semana ou na segunda pegando o asfalto. Conheço um pico que é requinte lá do outro lado. Mas pra ser bem exato, nós só precisa de nós. Sexta retrasada eu resolvi sair. Semana passada eu esperei te ver. Ontem na madruga apenas te atendi. Me perdi outra vez. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay. O nosso lance merece replay.